na 12 Bom Pouso. Obrigado. 076, 6 milhas do externo. Boa noite, meia dúzia de milhas para Simbra, número 2, continua a aproximação, acuse com o trem baixo travado, gol no 076. Entendi. Tropa série 224 em posição no quadro remoto, controlação bravo para Juazeiro, nível 350. Autorizado via Pezulu 19, Bangu, conforme rota do plano de voo. Nível de voo 350, decola com curva esquerda, saída Momo, transição Frotti. Controle 120.8, transponda 5046, passarelo 2224. O 224 autorizado com 350 para Juazeiro do Norte via Pezulu 19, até Bangu. Depois rota do plano, com decolagem da pista 10, curva esquerda pós, na saída Momo, transição Frotti 120.8, controle 5046 na transponda. Correto, chame pronto para acionamento. Corre o Força Aérea 2524, canal ideal para o cruzamento. Mantenha a posição e aguarde a autorização para o cruzamento. Tem dois tráfegos na final da pista 10. Aguarde autorização de pouso. Entendi. Força aérea 2524, autorizado cruzamento, pista 10. Autorizado cruzamento, ajuda. De... 4209, no solo 38, libera a direita na Echo ou Fox. Após Alfa e Juliette, posição 03 do Pationo, na minha escuta. Na sua escuta, vá para a posição de número 3, positivo? Afirmo. Siga o Embraer 145 que está na Delta, já cruzou a pista e vai ingressar na Alfa agora. É, vai seguir na Delta o Embraer. O Embraer está entrando na Alfa agora. Gol no 076, pista livre. Autorizado pouso, 970 graus, 07 nós. Gente. 224, ingressa na Alfa. Prossiga na Alfa após Juliette e Índia, ponto de espera 90. Força aérea 2524. Juliette e Índia, ponto de espera. Contato radar, 762 milhas na área de Salvador. Só sob vigilância, mantém o nível de voo no 40, foi na proa de Bonf e aporte para a descida, 555. Bonf, reporta para a descida. Abrevia, boa na proa de Belo. É, mantém a proa de Bonf, tem dois tráfegos no perfil da saída Momo. 76 no Solos 41, livre à direita na Echo ou Fox, pós Alfa Juliette, posição 02 do Pátio 1. Lembrar à direita, Alfa Juliette, Pátio 1, é, tem a posição? 02. Posição 02, obrigado, voo 1, 076. Autorizado, decolar 170 graus 09 nosso, força aérea 2524. Aérea 2524, decolou os 44, chama o controle, Salvador, boa noite. Ok, controle 208, boa noite. Controle Salvador, boa noite, força aérea 2524. Boa noite, você era 2524, contato radar. Submateu o nível de voo 360, saída da EL. 360, perfeita da EL. Oi, Salvador, Xenemia 224, gente da Bravo, boa noite. Boa noite, Xenemia 224, chegada Amanda, isso é para 2000 pés, altímetro no 097, reporte localizador. Amanda, 2000 pés, 097, vai reportar o localizador. reporte passando no Parque Metropolitano de Pituaçu, Guardião 07. Deixa eu seguir. Autorizado via Pesulo 10, bridge a Pesulo 16, conforme rota do plano de voo. Nível 280, saída da El Leda após bridge. Controle 120.8, transponder 5045. Capitão Oscar Delta Charlie, Cotter. El Leda, após Leda, prod bridge. Local de estacionamento e a pista que pretende decolar. Gente, parte 3. Chame pronto estacionamento. Nada, cruze pronto do táxi. Parte de estacionamento passada de 2, 2, 4, na moto no 4. Autorizado, chame pronto do táxi. Vai lá pro táxi. Pitaçu, o Guardião 07. Eu jogo no campo, Guardião 07. Guardião 07 passando Pitaçu. Guardião 07, tá visual com campo? Ótimo. Chame a torre então, é 1186. 1186, boa noite. Boa noite. Torre, o Guardião 07. Adiante. Adiante. A linha do litoral já virou com o campo, prosseguindo com o plano de Itapuã, propulsando no Graé. Utilizado a aproximação para o Graé, chame na final, Guardião 07. 07, levando o litoral para o Graé, direto. Fortaleza, 3 horas e 40. Autorizado táxi, ponto de espera no 0, Fortaleza 2224. Contorne Pátio 1 e prossiga via Índia. Pátio 1 Índia, autorizado até o ponto de espera no 0, vai chamar lá 224. Bona 3325, porra. Gol no 074, autorizado Guarulhos, via Pesulu 10, até Bride, após a Pesulu 16, Bravo Hotel Zulu, direto Trive, conforme rota do plano de voo. Nível de voo 360, saída da El, Leda, após bridge. Controle 120.8, transponder 5047. Guarulhos no nível 360, subida da El, LED após bridge, transponder 5047 e departure 120.8. Confirma a aerovia, por gentileza, a primeira? Até Zulu 10, até bridge, após até Zulu 16. Bravo, até o Zulu. Bridge, depois até Zulu 16, obrigado. Autorizado o táxi até o ponto de espera da pista 10 via Índia. Autorizado decolar 170 graus 079. Decolar, passarelo 2224. Guardião 07, está no solo. Torre 53, frequência livre, guardião 07. Até amanhã. Salvador, boa noite, Oceaner 6163, autorização para Guarulhos. Tá, ciente da informação, bravo. Boa noite, Santa Luísa 178, aciona identificação, chegar a Mari, desse mantém o nível de voo 050. Ok, é o 050 na Mari, Santa Luísa 178. Estabilizado no localizador, Oceaner 6264. Oceaner 6264, Oceaner Torre, 18612. E conforme rota do plano de voo, decola da pista 10, curva direita, saída da El, Leda, após Prod Bridge, controle 120.8, torre 18.6 e o transponder 5043. Nível qual é? 360. Autorizado para Guarulhos no nível 360, via Upper Zulu 10, Bridge Upper Zulu 16, PHZ, Trive, de acordo com a rota do plano de voo, sai com curva direita, controle 1208, transponder 5043 e a subida é da Euleda Bridge. Correto, chamo para estacionar. Passaredo 2224 decolou ao 55. Chama o controle, tenha uma boa noite. Chama o controle, boa noite. Controle, boa noite. Passaredo 2224. Passaredo 2224, contato do radar, submanter o nível de voo 350, saiu da MOMO. Saiu da MOMO, passaredo 7. Por gentileza, poderia coordenar? Se possível, direto ao destino? Te aguarde, mantenha a saída móvel. Mantenha a sua escuta, muito obrigado. Autorizado, pouso no 60 graus 05 nós, Oceaner 6224. 5024. Te mantém a ponta de espera. Você autorizou na Flor de Dona pro triplo 5505? Ajuste 1017, a porta localizador. 2017 é a porta lock. Busca Delta Charlie autorizado a alinhar e manter. R6224, no solo 59, libere a direita, táxi até o portão 01, via Alfa e Juliette. Táxi até o portão 001, via Alfa e Juliette, tá? Quarto, mantém a saída Momo, Recife não autorizou direto de Jazeiro. Nossa. 3178, desce para 3000 pés, ajuste no 017. 3000 na 017. Na 3178. Azul 4209, adiante. 360 paciente da Alfa Azul 4209. Autorizado Confins, nível 360, Apesulu 10, bridge Apesulu 16. Decola da 10, curva direita, saída da El Leda após bridge. Controle 120, decimal 8, transponda 5051. Tem autorizado Confins, nível 360, Apesulu 10, bridge. Apesulu 16. Faz a pista 90 com curva direita, da El, Leda, Bridge, controle no 0.8, com transponder 5.05, Anazul 4209. Correto, chama o transacional. Espera, transacional, 4209. Papatango, Oscar Delta Charlie, decolou 01, chama o controle, boa noite. Controle Under 08, Oscar Charlie, boa noite. LS, triple 5515, visual pro campo. Tango Oscar Delta Charlie, contato radar, submanter o nível de voo 280, saída da EO. 280, saída da EO, autoriza para Oscar Delta Charlie pro Adileda? Autorizado, Oscar Delta Charlie. Pro Adileda, Oscar Delta Charlie. Solo, chamei a 624, só para informação, 2-0-5 da Adileda, tá ligado? Confirme. 02, o gate 01, tá liberado pro chamar 6224. Posição, segundo a minha strip aqui, tá acusando liberado. Agora pelo que eu tô vendo, o que é parcial aqui a minha visão, né? Parece que tem uma aeronave da Gol, né? É, afirmativo, tem um gol aí mantendo a posição 01, entendeu? Por isso que eu te indaguei. Mas tá com as outras discussões aí. Tá parado aqui na posição, tá? Gente, mantém a posição. É, realmente tá ocupado. E aqui na minha strip, tá informando pra mim que não está ocupado, não. Não tá em vermelho. Gente, vai já, tá bom. Mantém a posição então, mantém a posição e aguarde a definição da intraero. Vamos esperar que eles me orientem. Baixar travado, trip 5515. Trip 5515, autorizado pouso 190 graus, 10 nosso. Devi pouso na 10, trip 5515. Descida para 2000, tanto 78. Firmo, 3000 pés, autorizado aliança, reporte localizador. Pode descer para 2000? 2000 pés, autorizado, reporte localizador, ajuste no 017. Ok, 2000 pés, tanto 378. Em coordenação com a central de informações de voo da Infraero, ela me informou que o portão 01 está livre, então está autorizado o ingresso. Certo, portão ingresso, 6224. Eu tive essa impressão e eu continuo tendo a impressão que está ocupado. Questionei a senhora que me atendeu e ela me informou que checou a informação que estaria livre. Pois é, parceiro, acho que é bom tirar a prova dos nomes só quando chegar aí no 2, no 1, mas acho que está livre sim. Tá bem próximo, é realmente, o tá no 2. Mas causou uma certa dúvida aqui, um paralaxe aqui, valeu. Positivo. É, o 1 tá livre. Positivo, eu tive essa impressão também, mas acontece. Trip 5515 no solo 06, livre táxi via Alfa e Juliette, posição.